aproximação, aguardando a autorização. Trip 5595 com 65 de POB, 4 de autonomia, até Porto Seguro para o táxi. Autorizado no 03, chama pro táxi, o 1397. Autorizado, chama táxi 397. 1397, aguarde, mantenha a posição, 1397, 13, aguarde. Aguardando, 1397. O trip 5595, informações de táxi. 65, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Visual com Bravo, que Luiz. Ciente, Índio November Alfa. 019, agilizando na medida do possível. Ciente, Luiz, táxi, Índio Alfa, pode esperar a torre 186, agilizando na medida do possível, 5595. Após a passagem de ATR da trip, a sua retaguarda para o ponto de espera autorizado, pushback no 3. Essa após a trip autorizada, nosso teste. Solo com 198395, pushback fundamento. No 983, aguarde a passagem de um ATR da trip. Passar a sua retaguarda após autorizado, pushback no 5, chama pro táxi. Essa agora, até agora após estar livre, chama pro táxi, 193. Doa Força Aérea 2763, está no parque militar, com 3 a bordo, para confirmando 7 a bordo, equipe de autonomia para 2763. Quer confirmar as informações do táxi, do Força Aérea 2763? Ah, equipe da Osta para 2763, Salvador. Ah, Força Aérea 2733, autorizado Salvador, Teixeira de Freitas. O nível 105, rota direta, sai via corredor Axé, estrito a 1000 pés, restante a subir em coordenação com controle Salvador. Decolada no 7, curva direita, aciona o código 5406. Semana autorizado, Teixeira de Freitas, nível 105, vai pelo corredor Axé, decola curva direita, é restrito a 1000 pés. Confirmando a pista 1-0. 1-0 então, decolada 1-0 com curva à sua direita. O Força Aérea 2733, o restante da autorização permanece. Então, decolada 1-0, curva direita. Essa é a 406. Cortejamento correto, o Força Aérea 2733, chama o solo para o táxi. Somos Salvador, boa tarde. Bom dia, é o Azul 4207, quebrou na Foxtrot, na sua escuta. 4207, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi já via Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 4207. Aos 4-0, decola, chama o controle, 1-2-0, décima 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Iniciando o pushback, então, no 397, no 3. Avião. Ciente. 5-5-9-5. Trip 5-5-9-5, contato radar de decolagem, solta no nível de voo 1-4-0, saída da Elida e Leão. Ciente. 7, sessão 140, teria possibilidade com referências voar a posição coral 5595? 5595, entendo que está em condições visuais. E solicita por onde coral? Direto coral 5595. Coral 5595, obrigado. Liga colagem, pista 17, o vento 150 graus, com 09 nós, clipe clavículo. Victor Mike Quebec, prossiga para 2, Salvador. Ações de táxi, autonomia e POV? POV são 7 a bordo e autonomia 6, confirmando 5 e 30. Força aérea 2733, autorizado o táxi até o posto Pera da Hotel para o cruzamento, chame torre em 118, decimal 612. Vá, torre 18612, o 2733. Para o táxi, o gol 983. 89 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Rio de Janeiro Galeão. Confirmando, a aeronave chamou para o táxi, foi 1983. Confirmo, 983. Confirma as informações de táxi, por gentileza. 89 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Galeão. Papi, turma, até as condições visuais, o número técnico no corredor Axé, reporta na Farol da Barra. Eita. Estou no zero. Via India e Alfa no posto Pera, chama a torre em 1-8, desse 1-6-2, que é legal no zero, 1-9. Mas, em vento distante da aeronave na frente, iniciará o táxi. Certo, aguardará a aeronave iniciar, seguirá via India Alfa, uma altura de 18,5, com a torre, voo 1-9, aqui, obrigado. O azul 4207 mantém a posição, após as duas aeronaves taxiarem, vai ser autorizado seu ingresso ao pátio. Ciente, 4207. O táxi do voo na 397, 135, Galeão 414. Estimativo, Bravo Clueless, que aponta no fluxo final, pistão no 7, o vento 1,60 graus com 0 notas para cheque, o altímetro no 0,19, Bravo Clueless. Permanece na escuta do solo? Permanece. Certo, então para o táxi, após a táxi até o senhor vai cruzar a pista no zero na frequência do solo, ok? Então até a frequência do solo. Pista no zero, bora 397. O Boeing da Gol. Autorizado o ingresso via Juliette, seu portão 01. Posso passar de aeronave da Gol, autorizado o táxi e ingresso pátio, no pátio, a posição é a 1-4207. Afirmo, posição 1-4207. Colégio da pistão no 0, bola 397. Bom dia, Gol 93, Ponte Espera da 1 na Terra. Gol 93, após a rolagem do banheiro da companhia, ali mantém o capiceiro 1 no 0. Após a rolagem da companhia, ali mantém o capiceiro 1 no 0, Gol 93. 397, aos 46 da cola, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom voo, 397. Controle, gol na 397, boa. Passando agora a 1400 pés, da Olinda, Brick. Gol 1397, contato radar decolagem, supera o nível de voo 360, saída da Olinda, Brick. 360, da Olinda, Brick, gol 1397. Se quiser coordenar com o controle, a gente vai trocar o nível lá depois, tá? 1983. 340, coordena com o centro agora. Pode ser o 400. Se for 400, isso não ajuda não, atrapalha porque aí vai ter cruzamento de nível, que a separação é um pouco maior. Então fica o 360 e depois o 67 lá, obrigado. Nada, aguarde alguns instantes. Alô. Que Luiz visual com tráfego em livre pouso, pista no 7, o vento no 30 graus, 11 nós. O altímetro agora no 018. Bravo, que Luiz. Bruno 983, tem livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, com 11 nós. Livre decolagem no 0, gol no 983. Autorizado o cruzamento da pista 1028, táxi via Delta, Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera torre 1118, decimal 612, o QNH 1018. Cruzado o cruzamento via Alfa, Delta, Juliette, Delta, Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera chamada Torre Salvador, 118.6. Afirmo. 18.6 no ponto de espera, o Força Aérea 2733. Salvador, gol no 983, decolado. 1983, contatada a decolagem, solta o nível de voo 360, saída da Eleda Bridge. 360, gol 1983. Gono 397, vou direto Leda. Vai de Leda, presente, Gono 397. Força livre, bravo, que até a próxima. 397, voa direto bridge. Voa bridge, dá presente, voa 397. Voo 397, chamo Centro Recife no 260, alterna 1251. 60251, 397. Desce, corrigindo o Fusera 2733, ali mantém o cabeceirão no zero. Ali mantém o no zero, 2733. DC-33, força aérea, teve decolagem, pista 10, vento 140 graus com 10 nós. Teve decolagem, 10, força aérea DC-33. Controle Salvador, Webjet 5728, bom dia. Web 5728, bom dia. Sua identificação, autorizando chegada da Mari. Já para o nível de voo 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, Web 5728. Voo 1983, chame Centro Recife, 1260, alterna 1251. 1260251, voo 1983, obrigado. Era 2733, decolagem Salvador 256, reporte na vertical do farol Itapuã, no corredor Axé Mil Pés. Paparana, a vertical no através do farol Itapuã, rua 2733. Trip 5595, 52 milhas sudoeste de Salvador, seu radar terminado, chame agora Eleven 1201. Afirmativo, prossegue com ele, 1201, 5595, muitíssimo bom dia. Cera 2733, transfere agora o controle em 120, décima 8, bom voo. Cera 2733, controle. Porta na Papaz, Juliette Angelou. O 2733, fumará o controle em 208. Sente. Rodou, muito bom dia, o Forçaria 2733. Forçaria 2733, mantém as condições visuais, voa direto, Teixeira de Freitas, sua para o nível 105, e quanto possível chamar de pouso. Bem, te dá presente direto, Teixeira de Freitas, vai informar o astro horário de pouso, Teixeira. Estimando Teixeira de Freitas aos 1-5-5-5. Confirme? Estimando Teixeira de Freitas, 1-5-5-5. Ciente, 1-5-5-5, você é 2-7-3-3. Novembro X-Ray Tango, está na vertical do ponto de altura, mantendo o Rio Pés. Ciente, Novembro X-Ray Tango, não me escuta permanente. Escuta. Charlie F. Gente da informação, Oscar. Olha, o November X-Ray Tango vai subir para 1500 autorizado. Congonhas via Upper Zulu 16 após Belo Horizonte, após DCT Trive, após DCT Pirassununga. O restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 430. Realize o perfil da saída da Euleta, após Leda voa bridge, decolada 17, ligeira curva à sua direita. O transponder 5422, o controle 120, décima 8. Correto, chame. Questão. Confirmando o pátio onde se encontra. Tan 3896, sem identificação, apesar da chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Informações de táxi, já possui? Ciente então, o Papa Papá Serra Charlie Eco passa as informações de táxi para a torre. A frequência da torre 118, decimal 612, que é legal no 08. Firmo fracionamento e táxi torre 118, decimal 612. Charlie Eco reporte quando pronto para o táxi Aerostar. Objeto 5738, desça para 2010, ajuste 1018, autoterra final LS, aperto estabilizado. 1018, descendo para 2000, é 5728, pode vagona? 3896, desça para o nível de voo 050. temos o Loopback Mike Lima na Lima, chamou solo 121.9 para prosseguir. Bom dia, voo 260, formação Oscar, autorizado até o 100 metros.